É exatamente a Radar que sintoniza. Olá, boa noite. Já sabe do que se trata, o início de mais uma semana inteirinha, 23, uma da manhã. Pontinha da antena Radar para Viriato 25. Hi. Na Radar, a nova Toca do Lobo. noite dentro com a Radar e com o Viriato 25, primeira das 5 emissões da semana. Sons de boas-vindas, boas noites também com o apoio dos Woven Hand, dois temas para Ten Stones, o último álbum do projeto de David Eugene Edwards. Ouvimos The Beautiful X e um tema que já se está a tornar habitual na antena Radar, felizmente, Quiet Nights of Quiet Stars. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window looking on the mountain and the sea. How lovely this is, where I so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you existence, my love. Chama-se Ten Stones, o novo Woven Hand. Foram dois títulos para a abertura de Viriato 25. É a vossa companhia na antena Radar Noite, dentro até à uma da manhã. Quiet Star, aliás, Quiet Nights of Quiet Stars, e um pouquinho antes, The Beautiful X, David Eugene Edwards e os Woven Hand. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. É a primeira das rubricas a surgir em Viriato 25 esta noite. Aliás, acontece de hoje até sexta, por volta das 23h45. In the backyard, we're gonna have some party time. Don't you know? We're gonna get down real fine. Yes, we are.

much watching Cork TV. Let me tell you, son, it can sure get real if you ever get to thinking it's a done deal. Turn by, you turn around and get your big feet up off the ground. Turn by, you turn around. Well, that's a good time. Chamávamos o aperitivo God Bless America, James McMurtry. E o álbum Just Us Kids. Aqui é mais uns minutinhos a ter linhas com Ana Cristina Ferrão na Radar e na Noite Radar com o Viriato 25. Muitas atividades esta semana, uma delas é o palco Radar com Andrew Bird num concerto captado em Austin, Texas, em setembro do ano passado, a não perder em palco Radar. Daqui a pouco já falamos do álbum da semana, vai ser uma surpresa para alguns de vocês. Coldplay, entretanto, de Viva La Vida, Lost. Just because I'm maior festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Houve uma pré-visitação da parte de quem transportava o recém-nascido, o meu cão Jade. Há muito tempo, muito e com grande intensidade, aconteceu durante esse tempo breve em que Jade foi deixado suspenso sobre um medronheiro, sem mãe visível, num berço nem celeste, nem terrestre. No lugar que toda a planta acolhe e que o entregara ao medronheiro, sentia sobre si uma incidência animal alada, que nem era verdadeiramente pássaro, nem era verdadeiramente quadrúpede. Era um fio de voz, soando à altura do corpo musical que compunha a mata. Um choro coincidia com a convulsão das primeiras gotas de chuva. Um sentimento ténue envolvia a cabeça emergindo do verde e as pequeninas patas, saídas de um pano de batista, não comoviam a planta lenhosa, já habituada a palpitações e folhas. Mas o ritmo novo, que a pouco e pouco não se identificava com a chuva e tornava vermelho tempo a tempo ativo a atmosfera, fiz erguer o medronheiro sobre si mesmo, que ser tão frágil mais alto do que eu. Se o ar não tivesse uma densidade leve, teria quebrado Jade. Jade, que acabara de nascer sobre as bagas purpúreas dos medronhos e o ruído dos ramos partidos, já pensava. Um pensamento de leite subia nos sítios pedregosos, fora do local da casa, da cerca com cerros e penhascos. Jade trazia nos olhos um instrumento azul, para medir o diâmetro do sol e dos astros. Lia-se neles uma linguagem que só mais tarde, muito mais tarde, encontraria equivalente na boca. O meu pai não existe fora da descrição do sol. Caminho através da murta, do aderno, da aroeira, e avistei esta serra em que a memória vê primeiro o porto de nascer. Mal nasci, situei-me em vida inferior, em face do mar. Ergo para a minha dona os meus olhos frágeis, opondo-me a uma adversária que de certeza me ama. Faço-lhe pedidos. Luta comigo. Dá-me a sensação de ter saído vencido, mas com rebeldia. Maria Gabriela Lançol escreveu os textos de Amar um Cão. Augusto Joaquim fez os desenhos a lápis com fala. É uma edição Assírio Alvim com pós-fácio de João Barrento. Melting into someone Viriato 25 de noite dentro na radar é a emissão que umas noites de segunda a terça-feira convosco até à uma da manhã por aqui na pontinha da antena 97.8 MHz. Para trás, o Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, Mercury Rev Snowflake in a Hot World. Vamos, entretanto, o caminho do horário onde costuma picar o ponto a colher de blues, mas ainda há tempo. Há pouco tempo, aliás, inscritos nos nossos New Cuts. Desta vez, banda nacional Find the Lab. Atrevido. Hiato 25, algumas bandas nacionais à solta por aqui antes da nossa colher de blues e de um novo tópico esta semana. É John Mayall, Fire in the Labs, mas tu continuas ausente. Peixe Avião, do álbum estreia 40.02. Já estamos a entrar, já entramos em território pertence da colher de blues. Atrasa só um bocadinho, porque gostávamos de deixar som ainda para a edição nova dos Capitão Fantasma. Chama-se CF720, reúne não só um EP, como também um DVD com grandes momentos dos Capitão Fantasma ao vivo. É o aniversário, são aliás os 20 aninhos de Capitão Fantasma. Parabéns. casa para nós. E tu caíste a toalha, só para viver, só para viver. Fez lá direitos à volta da casa. Fez buracos no chão e jardins de horror. Obrigado a correr, a enfrentar os teus terrores. Só para viver, só para viver. Sinto o prazer, aceito correr, sei que é amor. Se somos loucos, sabes que a morte vai chegar. E como o rato vai se buscar. Arranjai-me a cama, a trava do pôr. Um recanto calmo, com velas de cor. Pensas que vai descansar. Deixa a toalha que te vai deitar. Só para viver, só para viver. Vai direitinho para John Mayall, álbum editado, o título John Mayall and Friends, Along for the Ride. You live beyond. blues álbum dos inícios da década zero, John Mayall and Friends, apenas alguns, para já sabemos que Mayall tinha muitos amigos, mas a lista é impressionante, assim quatro ou cinco só para enumerar alguns dos 20 e poucos que acompanham John Mayall and Friends neste Along for the Ride. Gary Moore, Peter Green, Mick Fleetwood, Mick Taylor, mas há mais, depois falamos. Oh, you never know when your heart might decide to let love in, take you for a ride. When the wheels start turning, you never know where you might wind up. No, no. You don't get to choose who you're gonna love. If you try to hold back, your heart's gonna give you a shove. Might try to fight it, baby, but you ain't tough enough. Stop signs on the road to love. No, no. You always get the green light. Strap yourself in and hold on tight. When love got the wheel, yeah, you're just along for the ride. Just along for the ride. Just along for the ride. But you fly right past. You get a little nervous, 'cause you're going so fast. But love ain't worrying, no, no. It's only got one speed, one speed. Can't see the end of the road you're on. Destination still unknown. Strap yourself in and hold on tight. Contacto 25 23, 1 da manhã, de segunda à sexta e até de terça a sábado, na pontinha da antena Radar 97.8. Colher de blues a encostar-nos à meia-noite. John Mayall and Friends, Along for the Ride. Radar é meia-noite. A Ótimos apresenta Gogol Bordello. Uma das mais energéticas bandas ao vivo dos últimos anos regressa a Portugal. Campo Pequeno, 10 de dezembro. Um misto de cultura e excentricidade num concerto surpreendente. Gogol Bordello, Campo Pequeno, 10 de dezembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Ótimos. Dá tudo pela música. Viriado 25, a nova toca do Lobo, pontinha da antena Radar 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online, all over the world, em www.radarlisboa.fm. A informação da Radar em blogradar.blogspot.com e a companhia das 24 horas da estação radiofónica alternativa. Hi. Vai passar a fazer as honras de uma série de minutos de Viriado 25. Finalmente, a recuperação em CD do histórico Bull in a Mean Vase de Roy Harper. Uf! Wondering how I can beg, steal on, borrow a girl who won't fight me but quietly follow. Straight as a die and as clear as a crystal, I come from a temple as trod as a footstool, to hide in a brothel inside a cathedral, the man in the mirror, the fool in the ideal. Pulling apart with a speechless unweaving, dignity reels in the hearts of the grieving. Walking the touchline twixt truth and deceiving, a tear in a smile and a world-wrenching leaving. Rádio 25 Sons da Abertura, segunda hora, edição segunda para terça. A Long, Long Time Ago, Roy Harper, Bull in the Main Phase. Lá recuperamos finalmente este notável Cherishing the Lonesome. Away with tears in your sorrow, saying there must be some way to tomorrow. Just for a few hours, I think I can borrow a girl who won't fight me, but quietly follow. às 25 é a segunda hora, convosco até a uma, antena da Radar. Depois de uma recuperação de álbum de família, exatamente a inserção da semana passada, It Landing Tears, do projeto This Mortal Coil. Por aqui, Sloganeer, aliás, Sloganeer Paradise, Michel Degocello, e exatamente a propósito do tópico desta semana do álbum de família. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. No momento em que tem novo álbum à venda, a Radar recorda um dos mais emblemáticos discos da carreira de Grace Jones, Night Clubbing, de 1981. O álbum de família desta semana é uma oportunidade para regressar ao Studio 54 em Nova York, local onde Grace Jones se destacou e onde se começou a revelar uma das mais carismáticas figuras da década, seja pela música, pela sua pose escultural ou pelo sentido de estilo vanguardista que ainda hoje continua a marcar a sua carreira. Night Clubbing, de Grace Jones, esta semana na Radar. We see people, brand new people. das atividades de Radar esta semana, o álbum de família com o Tiago Castro, já na próxima quarta-feira, a partir das 14, uma Grace Dose de Grace Jones e o Sabre, para nós, pelo menos, Sabre Night Clubbing de 1981. Há uma recuperação depois no domingo, mas temos tempo de falar, e uma outra à noite, habitualmente, quando o feriado 25 termina. Palco Radar com Andrew Bird, um registro de setembro de 2007, em Austin, Texas, onde acontece também o South by Southwest, porque há uma série de gente a esfregar as mãos, porque há mais um em março de 2009. E para não esquecer também a agência Lusa de Pedro Moreira Dias, tem como tópico principal, entre vários outros, o trabalho que temos divulgado por aqui com alguma insistência na noite de Radar e de Viriado 25 para Noise Serve. Please welcome Lila Downs. There's a blade of grass. Ojo de culebra. In the garden of your path, every morning when you walk beside, I feel it sway. In the silence of my thoughts, there's a little open book with the names of times that passed its light surrounding you. You one day. festival de vozes femininas e de diferenças nas vozes femininas, Michelle Degocello, Grace Jones, que faz parte com o Nightclubbing do álbum de fevereiro desta semana com o Tiago Castro, quarta-feira 14, Grace Jones, Lila Downs, do álbum Ojo de Culebra. Feriado 25 até à 1 da manhã, daqui a pouco há Boomerang. Depois, mais pertinho do fim, há Na Ponta da Língua. É um tópico excelente dedicado a Ry Cooder. Outra vez, New Cuts. Sam Malone, o álbum Dead Sailor, é uma das grandes figuras do hardcore nacional, é o início de uma carreira a solo, daí Sam Malone. So ready for me. So a tear falls down and hits the ground. The ground weighs, but as they said now, he was killed for his land, for not selling it to the man. Shot straight to the heart and not to the head. Why? He shot. Holding his father in his arms. rápida inscrição nos nossos New Cuts Nacional, outra vez, Sam Malone, o álbum Dead Sailor foi o tema Too Cold, Too Dark, uma edição já no mercado, certamente, com a assinatura editorial da Raging Planets. Yes. 97.8. Era disto que andávamos à procura. O indicativo de Boomerang. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. tópico de Viriato 25 Aliás, na edição de Viriato 25 do Boomerang. O álbum é de 2002 na Badman Records. Podiam ser os Migala, mas não são. São os Lanterna. Pequenos certos do álbum Sands. Um destes temas, não sabemos bem qual, há de aparecer por aí no SOS Radar, que espalhamos durante o dia, tarde ou noite, na antena da Radar. Lanterna. Feriado 25, ponto final da edição de segunda para terça-feira, antena de radar de noite, dentro até uma da manhã. Daqui a pouco há, daqui a um pouquinho mais há, na ponta da língua, é a nossa rubrica final, muitas vezes com spoken word, esta semana nem tanto. Boomerang, entretanto, com a recuperação do álbum, edição da Badman em 2002 para os Lanterna e o genérico Sands, está também incluído num dos SOS Radar destes dias de novembro. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Oasis. Da parte final de Viriato 25 da noite, Radar Oasis, Dig Out Your Soul, e foi o tema, deixem-me conferir, Get Off Your High Horse, Lady. Viriato 25. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Din nam ta de kota ka jana kuku pata keta kupa ta keta ta din kota ka jana kota din karta kota din tanga ta din tanga ta din na tanga ta kota din na tanga ta jana ta ka din nam ta de kota ka jana kuku pata keta kupa ta keta ta din kota ka jana kota din din. Desta vez na ponta da língua não há spoken word, mas há uma série de sons que quase o fazem ou conseguem. É a compilação dupla de Rykood Anthology com o genérico The UFO Has Landed. Get rhythm. nos acompanhar ao longo de algum tempo aqui no, nas rubricas Na Ponta da Língua, é a Record Anthology, The UFOs Landed. Hoje foram os temas Get Rhythm e Low Commotion. Ui, há tanta coisa para ouvir. 97.8 é o Deus Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat. Tome isso como mote para a vida. Off with their heads, o novo Kaiser Chiefs. Bye bye. Love you. Take care. Radar.